só um pente. É só um pente. É só um pente. Não tem, não tem romance. O mole acabou. Eu vou ficar, eu vou trair. Cê merece mais do que me fez sofrer. Vou me acabar, vou me perdoar. Vou te esquecer até o amanhecer. Eu já cansei de ouvir você dizer: é só um pente. É só um pente. Não tem romance. Não tem romance. Não tem romance. Não tem romance.